Eles te incentivam a se suicidar. Cuidado com os buracos na qual tu irá passar. Olhe ao redor e prenda a respiração. Muitos de seus amigos não mostram quem realmente são. Fumando uma candianga, cowboys e banana. Fim de semana comendo águas vadias de tanga. Fumando uma candianga, cowboys e banana. Fim de semana comendo algumas vadias de tanga. Pedras no caminho, eu atirei meu vizinho. Preso no carro com vidro fechado. Persistência de fugir como um rato em um ninho de mafagafos. Paredes de tequila e molotov. Urinando no chão, sem igualdade aos pobres. Autista não tem espaço. Zumbis extraindo sangue como se fosse Nosferatu. Pênis na vagina do BT de anteninha. Machucando a bucetinha da vadia na Reni. Lady One, Excalibur, fazendo prato principal de urubu. Carro quadrado no GTA, assaltando velhas com meu celular. Finge que sou famoso e pego todo seu dinheiro gordo. Chuva boa, dormi nessa garoa, nos peitos daquela pessoa. Me fantasio de sua maior lembrança. Eu sou poderoso de sua infância. Fumando uma candianga com pedras de papirus. Avatar eu como e domino a água. Fio terra na puta. Sentimentos cansado de bucha. Pernilongo cansado de comer uvas. Várias vadias dançam ao som dessa sereia múrmura. Calada muda, gemendo de tesão. É uma vagabunda. Big Smoke comendo Alice no país da orgia. Várias princesas da Disney vem me dando a bucetinha. O Ivana xerequinha. Pisca alerta na cidadezinha. Comendo a bagagem pra minha porra não fica salgadinha. Tempera especial. Seu milkshake, leite batido, vindo do presidente, lê queijo coalho. Não durmo com viados, muito menos com sapatos amarrados, para poder fugir dos demônios em meu quarto. Sonho execrável, tinta de spray nesses boiolas. Chora, chora, sua lacraia, comendo cuscuz como se fosse da terra das fadas. Várias sapatonas fazendo orgia lá em casa. Sua mãe a principal puta da festa. Rasgou sua buceta e minha vara de pesca. Caçador de negros refugiados, vive em um canto. Depravado, morfado, morfando no banheiro com esse som no talo. Ejaculo na rende rosa, pra ela ter uma passagem ao céu depressa. Colorindo virgens de sangue de cisne. Walt Disney, Silvio Santos, masturbando Rita no eBay. Se não gostou, reclama com o cara sentado ao seu lado, vadia.